Na altura, em 98, interpretava Viva La Vida. E vencia por Israel. 11 anos depois, Dana International está de volta aos palcos da Eurovisão. Em 2011, é a grande esperança dos israelitas para vencerem este festival promovido pela European Broadcasting Union. Mas não é só esta a música que lhe trazemos. Trazemos-lhe Eric Saad com Popular, a música da Suécia. Há muitos motivos de destaque nesta edição dos Histórias da Eurovisão. Há muitos motivos que certamente vão prender milhares e milhares de espectadores um pouco por toda a Europa e não só. Já que, por exemplo, a Arménia, ou mesmo, por exemplo, a Israel, vão estar atentos a este festival. Vamos ouvir então Dana International com o tema Ding Dong e depois Popular de Eric Saad. Aliás, peço desculpa, Eric Saad, assim que está correto. A primeira música representa Israel, a segunda representa a Suécia. Bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje, de facto, com muitas histórias. והכל השתנה מעכשיו ונאהב, נאהב acabamos de ouvir os nomes que irão representar Israel e Suécia, respectivamente. Agora vamos até à representação da Noruega. ABBA ABBA é como se chama a música de Stella Mwangi. É uma música com energia, música que certamente vai ficar no seu ouvido. É a prestação da Noruega que venceu a edição 2009 do festival. Foi por isso mesmo que se realizou o Festival Eurovisão versão 2010 nos arredores da capital norueguesa, Oslo. Vamos ainda ouvir uma outra música. É o regresso da Itália, é um dos destaques da Eurovisão deste ano. O Festival da Canção vai ter como representante italiano, ao fim de 14 anos, Rafael Guazzali. Folia de Amore é como se chama a música que vai representar os transalpinos, que já desde 1997 que não participavam no Festival Eurovisão da Canção. Mas sem dúvida que são um nome de peso para este festival. Durante largos anos, e como espécie de protesto pela situação que era vivida pelo Festival da Canção Eurovisão, a Itália abandonou a participação deste evento. Mas o bichinho da Eurovisão falou mais alto e a Itália está de volta. Escutemos então Stella Mwangi com ABBA ABBA, representando a Noruega, e Rafael Gualazzi com o tema Folia de Amore, representando a Itália. Just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said, Just like Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di. Chegamos ao final de mais um Histórias de Eurovisão. Mas não poderia eu despedir-me sem antes lhe trazer os últimos dois temas deste programa. São mais duas músicas que irão rumar a Düsseldorf para fazer a sua prestação e representar o seu país. Pela França vão os France. E o que é que havíamos de esperar deles depois de, no ano passado, nos terem brindado com Allez, Allez, Allez, de Jesse Matador? O estilo deste ano é totalmente diferente. Amaury Vassili vai ser o tema que vai ser interpretado pelos Friends, o grupo francês que irá então representar o país com o mesmo nome, France. Para representar a Alemanha, surpreende-se. Taken Be a Stranger, Lena Meyer. Aquela que venceu precisamente o Festival Eurovisão do ano passado e que leva até a Alemanha o festival este ano, é novamente a intérprete escolhida pelos alemães para representar o seu país, desta vez em casa. Será que a Lena vai fazer história na Eurovisão, ganhar dois festivais seguidos? É algo que iremos saber em maio deste ano, quando decorrer então o Festival Eurovisão da Canção, versão 2011, rumo a Düsseldorf. Na próxima semana, o Histórias da Eurovisão vai voltar a trazer-lhe mais músicas que irão rumar até Düsseldorf. Mas esta edição termina, todavia, por aqui. Uma boa noite e até para a semana. Questa voce ti apre pura, mai sventuri caduti te, quella notte qui con me. I can wait.